Capítulo 12: Comer planta venenosa. Na região oeste dos Estados Unidos, cresce uma planta chamada Locust Wheat. É parecida com a samambaia e recebeu o horrível nome botânico de Astragalus mollissimus. Essa planta é venenosa para o gado e, quando ingerida pelo bezerro, tem o efeito de prejudicar o seu equilíbrio, destruir a coordenação muscular e desfocar os olhos, fazendo-o desviar-se de um objeto minúsculo ou calcular mal o tamanho de um objeto grande e cair na encosta de um penhasco. Tenho informações confiáveis a esse respeito, contudo, uma vez que a Locoweed está totalmente fora do meu campo de interesse, ou pelo menos de minha esfera de responsabilidade, vou deixar o assunto todo de lado, com exceção de que ele aponta diretamente para outro mais sério, que com certeza é do meu interesse. Refiro-me ao pecado e a seus efeitos sobre o ser humano. O fazendeiro sabe que algo está errado quando o bezerro começa a cambalear depois de ter ingerido a planta. O animal não age mais como costumava, em resumo, ele enlouquece. Quando consideramos as probabilidades para a grandeza moral que Deus embutiu na natureza humana no momento em que fez o homem à sua imagem, quando vemos como as pessoas bondosas que se auto-sacrificam vivem seus melhores momentos, quando observamos a doce inocência de um bebê, ou o altruísmo, ou o amor radiante de uma mãe, não estamos totalmente preparados para o choque de ler uma reportagem ou dar uma olhada no jornal do dia. A mulher que segura uma arma fumegante na mão acima do corpo do marido assassinado pode ser a mesma mulher meiga e feliz que amamentava o seu bebê? Aquele garoto que perfura com canivete o coração de um menino do outro lado da cidade pode ser o mesmo garoto que, antes de sair de casa para fazer parte de um grupo de bandidos na esquina, passou meia hora brincando feliz com a irmãzinha ou provocando a mãe carinhosamente? Aquele rapaz sentado em silêncio com o rosto sombrio no corredor da morte, à espera do momento em que deverá pagar por seus crimes contra a raça humana, é o mesmo rapaz que, alguns meses antes, se deitou de bruços na cama chorando copiosamente porque o cãozinho que ele amava foi atropelado por um carro e morreu? Embora a vida de um cidadão comum não seja tão dramática e violenta como a das pessoas aqui citadas, sua conduta é, no entanto, totalmente contraditória. Ele muda de humor de um dia para o outro. É gentil e cruel, virtuoso e lascivo, honesto e enganador, generoso e avarento. Anseia por ser bom e escolhe o mal. Almeja conhecer Deus e vira as costas para ele. Espera ir para o céu e dirige-se para o inferno. É moralmente louco. O pecado é uma planta venenosa que desorganiza toda a natureza. A vida interior se desintegra. A carne cobiça prazeres proibidos. O julgamento moral é distorcido, de modo que, no geral, o bem parece ser o mal e o mal parece ser o bem. Escolhe-se o tempo em lugar da eternidade, a terra em lugar do céu, a morte em lugar da vida. Isso explica muito bem a linguagem viva e chamativa usada pelos profetas e apóstolos para descrever os efeitos do pecado. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite. Isaías 1, versos 5 e 6. Essa é uma amostra de Isaías, dezenas de páginas de citações tão fortes quanto a dele poderiam ser extraídas de outros profetas e salmistas. O Novo Testamento é, em geral, considerado mais suave que o Antigo, mas basta ler a acusação de Cristo aos fariseus para descobrir quanto essa noção é errada. Pedro, João e Judas mergulharam sua caneta no fogo líquido para fazer justiça à ira flamejante de Deus contra o pecado, ao passo que Paulo traça o caminho sinuoso do pecado através do sistema humano e prova quanto é confuso e moralmente autocontraditório o coração que não se separou da sua iniquidade. Precisamos ser cautelosos, no entanto, para não empurrar a nossa ilustração até o ponto de dar a impressão de que o pecado é um acidente, uma doença, um veneno ingerido sem querer. Se o pecado é uma doença, assemelha-se ao vício do álcool, o qual é escolhido, comprado e sorvido voluntariamente. O bezerro não é responsável por envenenar-se com a planta envenenada, mas os homens são dotados de inteligência e capacidade para distinguir o bem do mal. Não devem, portanto, ser isentos do seu pecado, nem de suas terríveis consequências. Os homens são, de fato, responsáveis por seus pecados e sua responsabilidade é dupla. Primeiro, são moralmente obrigados a escolher o bem e a rejeitar o mal, e serão levados a um julgamento severo e indiscutível se deixarem de fazer isso. Segundo, uma vez que Deus proporcionou a cura em Cristo, eles são responsáveis por humilhar-se e pedir perdão e purificar-se na fonte acessível a todos os homens pela morte dolorosa de Jesus Cristo na cruz romana. Se alguém decidir, disse Jesus, ao dizer isso, eliminou todas as desculpas e tornou cada homem responsável por seu futuro, bem como por seu passado. Pois apesar do que o pecado nos fez, somos capazes de escolher a vida eterna e somos responsáveis por nossa escolha, quer seja ela certa ou não.